Panorama Agrícola para 16 de abril de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, eu sou o Mauro Moira, na mesa de som comigo está o Márcio Peixe, e nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de segunda-feira de lua minguante, 16 de abril de 2012. Aquele beijo que me arrepia inteiro, que me faz enlouquecer. O ditado de hoje é: quem vê cara não vê coração. Confira as atrações de hoje do Panorama Agrícola. Uma dica ambiental. E as vantagens do sistema pecuária floresta na Serra Catarinense. Acompanhe também no Espaço da Mulher, cuidado com a obesidade da sua família. E no mercado agrícola, a colheita do arroz. Quer participar do Panorama Agrícola? Então ligue 48-3239-5647, deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, recomendações de manejo ambiental e recuperação da fauna e flora. Isole rios, riachos, açudes e bebedouros na sua propriedade. Evite o acesso direto dos animais. Adote também tecnologias para proteção e reposição da mata ciliar em fontes, córregos, banhados, mananciais, áreas de maior declividade e também tecnologias para o manejo sustentável do ambiente. Informe-se na EPAGRE do seu município. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Uma alternativa econômica na Serra Catarinense é o sistema silvopastoril. Também as vantagens da pecuária lavoura têm sido pesquisadas pelos profissionais da EPAGRE. Ouça na entrevista de Emanuel Vicenzi com Vilmar Zardo, pesquisador e gerente da Estação Experimental da EPAGRE de Lages, mais informações sobre esse assunto. Esse sistema é um sistema que associa atividade de pecuária com floresta, um sistema silvopastoril, e ele tem por objetivo, então, trazer às propriedades uma alternativa, principalmente econômica, de curto e longo prazo. A atividade pecuária dando uma atividade econômica, um retorno econômico de curto prazo e uma atividade florestal de longo prazo. Dentro das vantagens que tem esse sistema, teria desde o conforto animal, tá, até maiores produções. E a resposta econômica, logicamente, como o fator mais importante disso. Zardo, queria que você elencasse para mim as principais vantagens de consorciar a pecuária e a floresta numa mesma área. Na nossa região, a grande vantagem em termos de pecuária são áreas de campo aberto em termos de produção animal, né? Então, a grande vantagem de associar as duas atividades seria principalmente a questão de conforto animal dentro da área, né? Nós teríamos dentro desse período de inverno rigoroso que nós temos aqui as árvores, né? As árvores dando conforto térmico, principalmente, né? Mas não só para o animal, como também para a produção vegetal, a produção de forrageiras que está dentro do sistema. Zardo, quando essa questão do conforto do animal tem impacto na questão da produtividade de leite, qualidade de pecuária de corte também, é possível identificar vantagens simplesmente pelo conforto do animal? É bem provável que isso vá acontecer. Como é um sistema que a gente está iniciando as avaliações, esse vai ser o nosso objetivo. Ver o que de produção animal se produz a mais dentro dessa área, né? Tanto em produção de leite como de corte também, né? De carne. Mas também a questão da produção forrageira aqui dentro. Talvez o grande empecilho que nós temos hoje da divulgação deste sistema sejam que forragens colocar nesse sistema. E esse, então, é o principal objetivo, o primeiro objetivo a ser estudado aqui dentro, se, quais as forragens que são tolerantes ao sombreamento ou ao sistema em si. E por que é tão importante esse cuidado com o solo, Zardo? Por que o melhoramento de pastagem, a correção do solo, né? Por que, que ele, no final ele vai ter um resultado importante para o agricultor? O retorno animal, né? Você tendo uma produção forrageira de melhor qualidade e de quantidade, você tem um retorno animal maior. O sistema em si, o silvopastoril, a árvore também te dá isso, porque pelo comprimento de raízes que ele coloca, há uma translocação de nutrientes do solo de baixo para cima, melhorando a questão forrageira também. Questão pecuária-lavoura, também é um experimento que está sendo realizado aqui, né? Exatamente. Na nossa região existem em torno de 700 mil hectares de lavouras. Na grande maioria, o período de inverno é só são feitas aveias de cobertura. E normalmente os produtores têm alguma restrição quanto à utilização de animais por causa da compactação do solo. Nós estamos estudando aqui qual a carga animal que é possível colocar sem que se desestruture o solo e principalmente não atrapalhe a produção da lavoura. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista do jornalista Emanuel Vicenzi com o gerente da Estação Experimental da Ipagre em Lages, Vilmar Zardo. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A vida moderna, mesmo no campo ou em centros urbanos menores, pode produzir excessos desagradáveis, como sobrepeso e obesidade. Um estudo do Ministério da Saúde informa que quase metade da população brasileira está acima do peso. Outros 16% podem ser considerados obesos. Entre os homens, o problema do excesso de peso começa mais cedo, já entre os 18 e 24 anos. No caso das mulheres, o peso em excesso atinge mais a faixa etária entre 45 e 54 anos. Hábitos alimentares saudáveis e exercícios leves e regulares ajudam e muito no controle do peso. E você, dona de casa que prepara a refeição da sua família, tem o privilégio e a responsabilidade de proporcionar para sua família frutas, verduras, legumes, arroz, feijão e carnes brancas e magras. Prefira peixe, carne suína ou frango e ajude a controlar o sobrepeso da sua família. Vem aí as informações do mercado agrícola. Informações da safra do arroz para você com Luiz Marcelino Vieira, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Ipagre Cepa. A colheita catarinense do arroz entra na reta final. A safra é estimada em 150 mil e 400 hectares, produção de 1 milhão e 20 mil toneladas e rendimento médio de 6.785 quilos por hectare. A colheita da safra prossegue em ritmo acelerado, alcançando cerca de 90% da área a ser colhida. O rendimento médio pode ultrapassar as estimativas iniciais, mesmo computando-se as perdas totais de 1.150 hectares nas lavouras de Nova Veneza e de 50 hectares de forquilinha por causa da ocorrência de granizo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos são responsáveis por 74% da safra nacional de arroz, sendo que mais de 95% da produção é de arroz irrigado. O aumento da oferta estadual tem mantido os preços ao produtor atualmente oscilando entre R$ 25,00 nas regiões do Alto Vale do Itajaí e Litoral Norte e de R$ 26,50 na região sul de Santa Catarina. A expectativa dos principais agentes do setor é de manutenção das medidas do governo de apoio à comercialização da produção de arroz, como a política de garantia de preços mínimos, o contrato de opção de venda, o prêmio para escoamento de produtos e o prêmio de equalização pago ao produtor. Por meio desses mecanismos, o governo espera corrigir as distorções de preço